Elas são disputadas pelos turistas que chegam à cidade, já sabendo de sua colorida presença no artesanato local. As cuias pintadas de Santarém constituem uma espécie de marca registrada do lugar e há sempre alguém descobrindo uma nova utilidade para os vasilhames multicores. Isto, pondo-se à parte os usos tradicionais, para se tomar açaí, tacacá, mingau ou simplesmente um gostoso banho no Tapajós. Cuias de Santarém, letra de Felisbelo Sussuarana e melodia de Raimundo Fona. Mais saboroso, sendo uma cuia se verme aqui. Ah.